Bonsoir tout le monde et bienvenue à la brasserie par Alfred. Ce soir, on essaye des expériences, des tests physiques. Alors présentement, je suis connecté à la sur Internet avec plusieurs de mes comparses. Jam session. Brasil, América Latina, Solis, Ladio, Oceano Atlântico, Solis, Ladio. Miraculis, Stella. À chaque coup de pioche, c'est fastoche. Mais quand tu le prends dans la gueule, c'est pas la même chose. Sera la terre promise, sera le paradis. Sera là le paradis, quand je te le dis. À vendre, un paradis. Gangsta Paradise. Oh my god. Oui, ce paradis. Thank you. International Law. Of many a poor boy, girl, I know Boa noite. Essa voz que vos fala está vindo de uma cidade do interior da Bahia chamada São Félix, ao lado do rio Paraguaçu. Paraguaçu River. Now we are listening to Abes. Boa noite. Opa, o suíço fala português. Salvador, Bahia, você é baiano, meu irmão? Logo vi que essa guitarra tava boa demais. Tô zoando. Não, brincadeira, tava muito bom, cara. A guitarra, independente de ser baiano ou não. Olha que cru. Dom La Plata. Olha o swing da Bahia. Na guitarra é assim. Mano, o solo aí da Suíça, baiano. Menino bom. Oh. it's annoying because only one side again. Baiano, Salvador, Bahia, Igor. Na guitarra solando aqui, diretamente da Suíça, o baiano na Suíça, Zurique. Welcome. Dedico esse som de guitarra do Igor a todas as baianas e baianos que estão nos assistindo agora. Viva Bahia! Viva os povos originários que aqui estavam antes dos europeus chegarem. Viva os povos que foram deportados de suas casas, de seus países e trazidos para cá, deportados, como diz Carlos. Viva a família Lemolanda, viva o Brasil! To the roots. I like it. like it like that. I like it. You and I, you and I, and I, you and I. Thank you. Thank you. demain.